Identificamos a emissora que ouve. Aqui, 101.1 FM, Rádio Educadora de São João da Urtiga, integrada à rede Gaúcha Sat. Rádio Educadora, uma rádio aberta para o sucesso.